Mais à frente viram-se uns bebês. Olá! Como é? Vamos às putas? Não, podemos ir. Primeiro vamos à tua casa e depois vamos à minha.